AK-203, Rádio Eldorado, uma das 7 estações de rádio da rede rio-grandense de emissoras. Transmitindo no mês da volta às aulas, a Rádio Eldorado é a primeira da classe. Eu